Sr. A. Bennet, gostaria de ser capaz de se mostrar igualmente satisfeita por sua filha ter pretendido encorajá-lo ao repelir o seu pedido, mas custava-lhe acreditar em tal, e não se absteve de lhe o dizer. Mas pode estar certo, Sr. Collins, acrescentou ela, que Lizzie acabará por se convencer. Vou deste mesmo passo conversar com ela sobre o assunto. Ela é uma rapariga muito teimosa e insensata e não sabe ver onde está o seu interesse, mas eu, abre aspas, M-O-S-T-R-A-R-L-H-O-E-I, fecha aspas, perdoe-me interrompê-la, minha senhora, exclamou o Sr. Collins, mas, se ela é, na realidade, tão teimosa e insensata como o diz, já não estou tão certo de que ela se possa tornar na esposa ideal para um homem na minha situação. Que, naturalmente, procura harmonia no casamento. Se, por conseguinte, ela persiste em recusar o meu pedido, talvez fosse preferível não forçá-la a aceitar-me, uma vez que, sujeita a tais defeitos de temperamento, ela pouco contribuiria para a minha felicidade. Sr. Collins, o senhor não me percebeu, disse a Sr. A. Bennet, alarmada. Lizzie mostra-se teimosa apenas em casos como estes. Em tudo o resto ela é de uma doçura como eu nunca vi igual. Vou imediatamente falar com o Sr. Bennet e em breve poderemos dar o assunto por arrumado entre nós. Não lhe dando tempo sequer para responder, saiu precipitadamente ao encontro de seu marido, e, entrando de rompante na biblioteca, proferiu numa voz agitada, Oh, Sr. Bennet, necessito com urgência da sua ajuda, estamos todos em alvoroço. E preciso que venha e obrigue Lizzie a casar com o Sr. Collins, pois ela jura pés juntos que não o fará e, se o senhor não se apressa, ele poderá mudar de ideias e, por sua vez, também não a querer. O Sr. Bennet ergueu os olhos do livro quando a viu entrar e fixou-os no seu rosto, numa calma indiferença que em nada se alterou com a comunicação dela. Desculpe-me, mas não entendo nada do que me diz, disse ele, após ela ter terminado a sua arenga. De que está falando? Do Sr. Collins e de Lizzie. Lizzie declara que não quer o Sr. Collins e o Sr. Collins começa a dizer que também não pretende Lizzie e que espera que eu faça em tal situação. Parece tratar-se de um assunto sem remédio. Converse o senhor com Lizzie. Diga-lhe que insiste para que ela case com ele. Chame-a, então. Ela ouvirá o que tenho para lhe dizer. A Sr. A. Bennet tocou a campainha e a menina Elizabeth foi convocada à biblioteca. Vem cá, minha filha, exclamou seu pai, quando a viu aparecer. Mandei te chamar por causa de um assunto importante. Pelo que entendi, o Sr. Collins pediu-te em casamento. É verdade, Elizabeth respondeu afirmativamente. Muito bem, e esta oferta tu recusaste-la? Recusei-a, meu pai. Muito bem. Estamos a chegar agora ao fundo da questão. A tua mãe insiste para que tu o aceites. Não é isso, Sr. A. Bennet, sim, ou nunca mais a quererei ver. Oferece-te uma difícil alternativa, Elizabeth. A partir de hoje não passarás de uma estranha aos olhos de um de M.S.S. Se, abre aspas, não casas, fecha aspas, com o Sr. Collins, tua mãe nunca mais te quererá ver, se, abre aspas, C.A.S.A.S., fecha aspas, serei eu que te repudiarei. Elizabeth não pôde reprimir um sorriso perante tal conclusão para tal começo, mas a Sr. A. Bennet, que estava persuadida de que o marido encarava o assunto como ela o desejava, sofreu um desapontamento profundo. Francamente, Sr. Bennet, onde pretende chegar com tal conversa? O senhor prometeu-me, abre aspas, insistir, fecha aspas, com ela para que casasse com ele. Minha querida, replicou-lhe o marido, tenho dois pequenos favores a pedir-lhe. Primeiro, que no momento presente e me autorize o pleno gozo do meu entendimento, e segundo, o do meu espaço vital. Ficar-lhe-ia eternamente grato se deixasse o mais breve possível a biblioteca à minha inteira disposição. Mas não foi desta feita, contudo, e apesar do desapontamento causado pelo marido, que S.R. A. Bennet desistiu do seu intento. Continuou insistente na sua tarefa de persuadir Elizabeth, quer usando da lisonja, quer por meio de ameaças. Tentou por todos os meios atrair Jane à sua causa, mas esta, com toda a afabilidade ao seu alcance, declinou interferir. Elizabeth, ora extremamente séria, ora alegre e jocosa, não evitava os ataques da mãe. Embora a sua disposição variasse, na vontade mantinha-se inabalável. O Sr. Collins, entretanto, entregara-se a uma solitária meditação sobre o que se passara. Tinha uma elevada opinião de si próprio para compreender a razão pela qual a sua prima o recusara, e, embora se sentisse atingido no seu orgulho, nada mais o afetava. A sua estima por ela era puramente imaginária, e a possibilidade de ela merecer a censura de sua mãe impedia-o de sentir qualquer pena. Vivia a família toda esta agitação, quando apareceu Charlotte Lucas, que viera no propósito de passar o dia com as suas amigas. No vestíbulo foi recebida por Lydia, que, precipitando-se para ela, lhe segredou ao ouvido: ainda bem que vieste, porque te vais divertir um bocado. Que calcules tu que se passou aqui esta manhã? O Sr. Collins pediu Lizzie em casamento, mas Lizzie não está pelos ajustes. Charlotte não teve sequer tempo para lhe responder, pois Kitty, que entretanto também acorrera ao seu encontro, repetia-lhe em atropelo a mesma novidade, e ainda mal tinham passado a porta da saleta, onde a S.R. A. Bennet se encontrava sozinha, quando esta se referiu igualmente ao assunto, apelando para a compaixão da menina Lucas e implorando-lhe encarecidamente que persuadisse a sua amiga Lizzie a ceder aos desejos de toda a sua família. Faça-me esse favor, querida menina Lucas, acrescentou em tom melancólico, pois não tenho ninguém do meu lado, ninguém que me apoie, sou cruelmente tratada, ninguém quer saber dos meus pobres nervos. Charlotte não teve, felizmente, que responder, pois Jane e Elizabeth acabavam de entrar. Pois aí vem ela, continuou a S.R. A. Bennet, maravilhosamente despreocupada e ralando-se tanto por nossa causa como se não existíssemos, posto que tudo corra à sua maneira. Mas ouça bem o que lhe digo, menina Lizzie, se está decidida a continuar recusando deste modo todos os pedidos de casamento, acabará por nunca arranjar um marido, e não faço ideia de quem a vai sustentar após a morte de seu pai. Não contes comigo, desde já te previno. A partir de hoje deixaste de existir para mim. Na biblioteca avisei-te do que aconteceria, e verás como cumpro com a minha palavra. Não me agrada falar para filhas mal agradecidas. Não é que eu tenha um grande prazer em falar para não importa quem. Pessoas que, como eu, sofrem de doenças nervosas não podem sentir grande inclinação para falar. Ninguém imagina o que eu sofro. Mas é sempre assim. Dos que não se queixam ninguém tem dó. As filhas escutaram em silêncio o seu desabafo, cientes de que qualquer tentativa em persuadi-la do contrário ou acalmá-la apenas agravaria sua irritação. E ela continuou, sempre na mesma atuada e sem que nenhuma delas se atrevesse a interrompê-la, até que apareceu o Sr. Collins, com um ar mais digno do que o costume, e, ao avistá-lo, ela disse para as raparigas: agora, peço-lhes, nem mais uma palavra sobre o assunto e deixem-me a sós com o Sr. Collins, pois precisamos de conversar. Elizabeth abandonou calmamente a sala, seguida por Jane e Kitty, mas Lydia deixou-se ficar, decidida a ouvir tudo o que pudesse, e Charlotte, retida a princípio pela amabilidade do Sr. Collins, cujas inquirições acerca dela e de toda a sua família eram bastante minuciosas, e em seguida, graças a uma certa curiosidade, contentou-se em ir para junto de uma janela e fingir não ouvir. Numa voz pesarosa, a S.R.A. Bennet deu início à projetada conversa, exclamando: "Oh, Sr. Collins, minha querida senhora", respondeu-lhe ele, "incito a guardarmos para sempre o silêncio sobre tal assunto." "Estou longe", continuou ele, numa voz que acentuava o seu desagrado de me ofender com o comportamento de sua filha. "É um dever comum a todos nós resignarmos-nos perante males inevitáveis, e é o dever especial de um jovem como eu, que teve a felicidade de prematuramente se ver numa posição de destaque, e creio ter alcançado essa resignação. A ela não é estranho, talvez, o sentimento de uma certa dúvida quanto à minha felicidade absoluta, tivesse a minha encantadora prima cedido ao meu pedido, pois com frequência tenho observado que a resignação nunca atinge o seu grau de perfeição senão quando o benefício que nos é negado começa a perder algo do seu valor na nossa estima. Espero, minha querida senhora, que não veja na minha atitude qualquer desconsideração para com a sua família, tanto ao retratar-me nas minhas pretensões à mão de sua filha, como pelo facto de não lhes ter concedido, a senhora e ao Sr. Bennet, a oportunidade de interpor a vossa autoridade em defesa do meu interesse. Terei, talvez, incorrido no vosso desagrado por ter aceite a minha demissão diretamente da boca de vossa filha, e não da vossa. Mas todos estamos sujeitos a cair em erro. Fui um bem intencionado, desde o início até ao fim. Era meu objetivo assegurar-me uma companheira fiel e adorável, considerando simultaneamente a vantagem que daí adviria para toda a vossa família, mas, se é caso os meus modos suscitaram a vossa desaprovação, desde já lhes peço que me concedam o perdão. Capítulo 21. A discussão a propósito do pedido do Sr. Collins tinha praticamente acabado e Elizabeth estava sujeita apenas à sensação inconfortável que necessariamente acompanha tal situação e ao azedume das alusões que sua mãe ocasionalmente lhe dirigia. Quanto ao cavalheiro, os seus sentimentos revelavam-se, sobretudo, não numa atitude de embaraço ou abatimento, nem ao tentar evitá-la, mas por uma agravada afectação nos modos, acompanhada de um silêncio rancoroso. Raramente lhe dirigia palavra e as atenções assíduas de que ele tanto se ufanava foram transferidas durante o resto do dia para a pessoa da menina Lucas, cuja delicadeza em escutá-lo se tornou numa ajuda preciosa para todos eles, e para sua amiga em especial. A manhã seguinte não registrou qualquer diminuição no mau humor da S.R.A. Bennet ou melhoria no seu estado de saúde. O Sr. Collins mantinha-se, igualmente, na mesma disposição de orgulho ferido. Elizabeth alimentara a esperança de que o seu ressentimento abreviasse a visita, mas o seu plano parecia não sofrer qualquer alteração. A partida estava fixada para sábado, e até sábado ele fazia atenções de ficar. Após o pequeno almoço, as raparigas foram em passeio a Meryton, para saberem do Sr. Wickham e lamentarem a ausência dele no baile de Netherfield à entrada da vila. Ele acorreu ao seu encontro e acompanhou-as à casa da tia, onde muito se disse sobre a sua pena e aborrecimento e o interesse de todas elas. A Elizabeth, contudo, ele confessou ter-se imposto a si próprio a necessidade de se ausentar. "Considerei", disse ele, "à medida que o tempo se aproximava, que seria preferível não me encontrar com o senhor Darcy, que achar-me com ele na mesma sala, na mesma festa, durante tantas horas seguidas seria superior às minhas forças, podendo dar azo a cenas desagradáveis, não só para mim como também para outros. Ela provou, entusiasmada, a sua atitude e tiveram ocasião para a sua discussão pormenorizada, assim como para todos os elogios que amavelmente trocavam entre si, visto o Wickham e um outro oficial as terem acompanhado no seu regresso a Longbourn e durante o passeio ele ter caminhado quase sempre a seu lado. Nesta sua adesão ao passeio, ela via uma vantagem dupla, além de se tratar de um gesto particularmente lisonjeador para com ela, seria a altura propícia para o apresentar a seus pais. Pouco depois de terem chegado, entregaram uma carta à menina Bennet, provinha de Netherfield, e imediatamente foi aberta. O envelope encerrava uma elegante folha de papel canandrado, impecavelmente preenchida com uma letra de senhora, bonita e harmoniosa, e Elizabeth viu a fisionomia da irmã alterar-se à medida que a lia e viu-a demorar-se atentamente em algumas passagens. Jane em breve se recompôs e, guardando a carta, tentou, com a sua boa disposição habitual, participar na conversa dos outros, mas Elizabeth não pôde evitar sentir uma certa ansiedade, que a distraiu até da pessoa do Sr. Wickham, e, tão logo ele e seu companheiro se despediram, um olhar de Jane convidou a segui-la. Uma vez a sós, Jane pegou na carta e disse, é de Caroline Bingley, o seu conteúdo surpreendeu-me bastante. Por estas horas já todos terão deixado Netherfield e encontram-se a caminho da capital, e sem intenção de regressar. Verás o que ela que diz. Então, em voz alta, procedeu à leitura da primeira frase que a informava de elas terem, de um momento para o outro, resolvido acompanhar de vez o irmão até a capital e da sua intenção de jantarem ainda naquele dia à rua Grosvenor, onde o Sr. Hurst possuía uma casa. A seguinte vinha expressa nestas palavras, abre aspas, nada tenho que me prenda a Hertford City, excepto a sua amizade, minha querida amiga, mas haja esperança de, um dia no futuro, voltarmos a gozar a repetição dos deliciosos momentos passados juntas e que, entretanto, a dor da separação seja mitigada por uma correspondência assídua e franca. Conto consigo para tal, fecha aspas. Elizabeth escutou estas estudadas expressões com toda a insensibilidade da desconfiança, e, embora aquela súbita partida não deixasse de a surpreender, não via nela caso para lamentar, não era de supor que a sua ausência de Netherfield acarretasse a do Sr. Bingley também, e, quanto à perda da amizade entre elas, era da opinião de que Jane a devia esquecer no gozo da do irmão, foi pena, disse ela após uma pequena pausa. Não teres tido a oportunidade de te avistares com as tuas amigas antes de elas partirem. Mas não nos é lícito esperar que o tal dia de felicidade futura, que a menina Bingley antevê, ocorra mais cedo do que ela pensa e que os deliciosos momentos vividos por vós como amiga sejam revividos com satisfação maior ainda na qualidade de irmãs. O Sr. Bingley não se deixará prender por elas em Londres. Caroline afirma declaradamente que nenhum deles virá para Hertford City este inverno. Vou ler-te essa passagem, abre aspas, quando meu irmão ontem nos deixou, estava firmemente persuadido de que os assuntos que o levavam a Londres estariam concluídos dentro de 3 ou 4 dias, mas, como estamos certas de que tal não pode acontecer e ao mesmo tempo convencidas de que, uma vez na capital, Charles não terá pressa em de lá sair, decidimos acompanhá-lo para lhe evitar as incomodidades de um hotel. Já ali se encontram várias pessoas das minhas relações a passar o inverno, seria para mim uma grande alegria vir a saber que a minha querida amiga fazia também parte do grupo, mas não chego a acreditar. Desejo-lhe sinceramente um Natal em Hertford City prolífero em alegrias próprias de quadra tão feliz e que não lhe faltem admiradores, para que não sinta a ausência dos três de que a privamos, fecha aspas. É bem evidente, acrescentou Jane, que ele não regressa este inverno, torna-se apenas evidente que a menina Bingley não pretende que ele venha, o que te leva a pensar assim. É ele que tem de decidir. Ele é senhor de si próprio. Mas não é, abre aspas, T-U-D-O, fecha aspas. Abre aspas, vou, fecha aspas, ler-te a passagem que particularmente me feriu. Não pretendo esconder-te nada, abre aspas, o senhor Darcy está impaciente por ver a irmã e, para lhe dizer a verdade, também nós ansiamos por a encontrar de novo. Estou realmente convencida de que Georgiana Darcy não tem par, tanto na beleza e elegância como nos dotes, e a afeição que ela nos inspira, a Louisa e a mim, eleva-se a algo de bem mais atraente, pela esperança que ousamos acalentar de um dia ela se tornar nossa irmã. Não me recordo de alguma vez lhe ter mencionado os meus sentimentos sobre o assunto, mas não partirei sem lhe os ter confiado, e espero que a minha boa amiga não os considere de algum modo injustificados. Já há algum tempo que meu irmão devota a esta menina grande admiração e terá agora a oportunidade de a ver com frequência e numa maior intimidade. A família dela leva tanto em gosto a união como nós próprios, e creio não me iludir na minha parcialidade ao considerar Charles capaz de conquistar qualquer coração feminino. Com todas estas circunstâncias em favor de um afeto recíproco, e sem que nada haja a impedi-lo, estarei eu enganada, minha querida Jane, ao acreditar na possibilidade de um acontecimento que fará a felicidade de tantos, fecha aspas. Que pensas, abre aspas, desta, fecha aspas, frase, minha querida Lizzie, disse Jane, ao terminar a sua leitura, não é suficientemente clara. Não exprime ela sobejamente que Caroline não espera nem deseja ver em mim a sua futura irmã, que ela está perfeitamente convencida da indiferença do irmão e que, se ela suspeitando da natureza dos meus sentimentos por ele, pretende com isto, muito caridosamente, prevenir-me? Poder-se-á pensar de outro modo, sim, claro, pois eu penso de modo totalmente diferente. Queres ouvir, com certeza, pois vais ficar a sabê-lo em poucas palavras. A menina Bingley vê que o irmão gosta de ti, mas pretende que ele case com a menina Darcy. Ela segue até a capital na esperança de aí o conservar e tenta persuadir-te de que ele não se interessa por ti. Jane abanou a cabeça. Oh, Jane, acredita no que te digo. Nenhuma pessoa que vos tenha visto juntos poderá duvidar da sua atração por ti. A menina Bingley, pelo menos, não o duvida. Ela não é tão tola como isso. Tivesse ela encontrado uma pequena parcela que fosse de amor idêntico no Sr. Darcy, a estas horas teria já encomendado o enxoval. Mas o que se passa é o seguinte, nós não somos suficientemente ricas, ou suficientemente importantes, para a categoria deles, e, se ela está tão ansiosa por casar o irmão com a menina Darcy, é porque imagina que, uma vez unidas as duas famílias, ela terá menos dificuldade em realizar um segundo casamento, o que é, sem dúvida, bastante engenhoso estou em crer que resultaria, não fosse a existência da menina de Bourgh. Mas, minha querida Jane, não te convenças, lá porque a menina Bingley diz que o irmão admira a menina Darcy, de que ele te aprecia menos que quando na terça-feira se despediu de ti, ou que ela possa alguma vez persuadi-lo de que, apesar de estar apaixonado por ti, está também muito apaixonado pela amiga dela. Se ambas pensássemos o mesmo da menina Bingley, replicou Jane. A tua representação dos fatos tranquilizar-me-ia bastante. Mas eu sei quão injusto é o fundamento. Caroline é incapaz de enganar alguém, e só me resta esperar que seja ela quem está enganada. Está certo. Não poderias ter encontrado ideia mais feliz, uma vez que te recusas a refugiar-te na minha. Esforça-te por acreditar que o engano é apenas dela, e agora, que cumpriste a tua obrigação para com a tua amiga, não te apoquentes mais. Mas, minha querida irmã, como poderei eu ser feliz, mesmo supondo o melhor, ao aceitar um homem cujas irmãs e amigas desejam casado com outrem? Tens de decidir por ti, disse Elizabeth, e se, após a aturada deliberação, considerares que a tua tristeza em descontentares as irmãs é superior à felicidade de te tornares sua esposa, nessa altura aconselho-te a recusá-lo. Como podes dizer tal coisa? Disse Jane, esboçando um sorriso. Deveria saber que, embora eu sentisse um grande desgosto pela desaprovação das irmãs, nunca poderia hesitar. Sou da mesma opinião. E, sendo assim, não vejo caso para grandes aflições. Mas, se ele não volta este inverno, não terei a oportunidade de fazer a minha escolha. E sabe Deus o que pode acontecer nesses 6 meses. Elizabeth recusou terminantemente aceitar a ideia de ele nunca mais voltar. Afigurava-se-lhe não passar de uma mera sugestão inspirada pelo interesse da menina Bingley, e não queria, nem por um segundo, admitir que essa sugestão, por mais declarada e engenhosa que ela fosse, pudesse influenciar jovem tão independente como ele. Ela revelou à irmã, tão convincentemente quanto possível, a sua maneira de encarar o assunto, e em breve teve o prazer de constatar o seu feliz efeito. Jane não era dada à melancolia e, gradualmente, foi serenando, embora por vezes a incerteza de ser amada se sobrepusesse à esperança de que Bingley alguma vez regressasse a Netherfield e correspondesse a todos os desejos do seu coração. Decidiram entre si informar a Sr. Bennet apenas da súbita partida, evitando causar-lhe alarme perante o comportamento do cavalheiro, mas bastou esta informação para preocupar, e então deplorou a infelicidade de os ver partir exatamente quando se tornavam mais íntimos. Após se ter demoradamente lamentado, procurou a consolação na ideia de que o Sr. Bingley em breve regressaria e em breve se encontraria jantando em Longbourn, e, à guisa de conclusão, reconfortada, declarou que, embora ela o tivesse convidado para um jantar em família, preparar-lhe-ia um alto banquete. Capítulo 22. Os Bennet foram convidados para jantar com a família Lucas e de novo a menina Lucas se prestou à amabilidade de fazer companhia ao Sr. Collins durante grande parte do dia. Elizabeth aproveitou, em dada ocasião, para lhe agradecer. Tu entretens-lo, disse-lhe ela, e fico-te extremamente grata por isso. Charlotte asseverou à amiga de que era para ela uma satisfação saber-se de alguma utilidade e que se sentia com isso amplamente recompensada pelo pequeno sacrifício do seu tempo. Era, sem dúvida, muito simpático da sua parte, mas a generosidade de Charlotte ia mais além daquilo que Elizabeth pudesse alguma vez supor. O seu objetivo resumia-se em poupar, de facto, amiga, um possível retorno das atenções do Sr. Collins, mas, ao fazê-lo, atrair para si essas mesmas atenções. Tal era o esquema da menina Lucas, e as perspectivas pareciam tão favoráveis que, à noite, quando se separaram, ela sentir-se-ia segura de um bom êxito, não fosse ele ter de abandonar Hertford City em breve. Mas neste ponto não deu o devido valor ao ardor e independência do caráter do cavalheiro, que o levaram na manhã seguinte a esgueirar-se de Longbourn com admirável astúcia e tomar resolutamente o caminho da casa dos Lucas, para se lançar a seus pés. A sua intenção ao procurar passar desapercebido baseava-se na convicção de que, Acaso as primas o vissem partir, elas não deixariam de adivinhar o seu objetivo, e ele não estava disposto a dar a conhecer o empreendimento senão quando tivesse a certeza do seu êxito total, pois, embora se sentisse seguro, e com razão, visto Charlotte se ter mostrado suficientemente encorajadora, não conseguia evitar uma certa desconfiança desde a aventura de quarta-feira passada. A sua recepção